1984, em termos de evolução política de Macau, foi um ano marcante, um ano charneira, um ano de transformações profundas, com reflexos para todo o evoluir de Macau até 1999. Eu lembro-me que no dia das eleições, no Colégio Dom Bosco, por exemplo, nunca vi tanta gente a fazer em fila, chineses, macaenses, portugueses, pessoas conhecidas, outras anónimos, horas à espera nas filas e votarem. Tenho pena que entre portugueses tivesse havido um mal-estar tão grande, porventura o maior e o único da história de Macau, entre portugueses, para decidirem dar um passo no sentido de melhoria de funcionamento de todos os aspectos da vida social de Macau. Leonel Alves, em Macau não há ninguém que tenha sido deputado durante tanto tempo quanto este advogado que saiu da Assembleia Legislativa este ano depois de ter entrado em 1984, ano que deixou marcas como poucos. Foi há 33 anos que, pela primeira vez, a população chinesa de Macau pôde votar e ser eleita por sufrágio direto para a Assembleia Legislativa. Foi em agosto de 1984, 6 meses depois de o órgão criado em 1976 ter sido dissolvido pela primeira e, até o momento, única vez. Agora, nas vésperas de mais uma eleição, regressamos ao ano em que a política mudou em Macau. Por causa de um livro de George Orwell, 1984 é sinónimo de distopia, de totalitarismo, de um governo omnipresente, o Big Brother, que tudo vê e tudo sabe. É assim, pelo menos, no livro do escritor britânico, mas em Macau houve quem visse 1984 como um ano de libertação, de emancipação, como o ano em que a população de Macau despertou politicamente. Afinal, foi em 1984 que, pela primeira vez, a Assembleia Legislativa foi eleita por sufrágio universal. Antes de 84, o colégio eleitoral era muito reduzido em Macau. Praticamente só os cidadãos nacionais portugueses é que estavam inscritos nos cadernos eleitorais e, como tal, só os cidadãos nacionais portugueses é que votavam nas eleições para a Assembleia Legislativa. Leonel Alves, este advogado de Macau, hoje com 60 anos, recorda 1984 como um ano de mudança. Foi há 33 anos que Leonel Alves seria pela primeira vez eleito deputado, cargo que só abandonou este ano. E ainda que a vida deste advogado tenha sido marcada pela longa passagem pela Assembleia Legislativa, as mudanças de que fala são ainda mais profundas. 1984, em termos de evolução política de Macau, no âmbito do Estatuto Orgânico, foi um ano marcante, um ano charneira, um ano de transformações profundas, com reflexos para todo o evoluir de Macau até 1999. Mas a história das eleições legislativas de 15 de agosto de 1984 começa uns meses antes, em fevereiro. Foi quando, pela primeira e única vez até agora, a Assembleia Legislativa foi dissolvida. Foi no dia 27 de fevereiro. O diferendo que levou à dissolução surgiu quando o hemiciclo presidido por Carlos de Assunção, advogado e líder da comunidade macaense, introduziu emendas em dois decretos do governador Almeida e Costa, um sobre o Orçamento Geral do Território e outro sobre a Administração Pública. O governador emitiu então um despacho para que a administração cumprisse os decretos sem as alterações. A Assembleia considerou que o contencioso não ia ser resolvido a nível local e decidiu recorrer para os órgãos de soberania de Lisboa. O mesmo fez o governador, que pediu ao Presidente da República autorização para dissolver a Assembleia Legislativa. Mas Leonel Alves recorda que na cidade de Macau, de 1984, corriam muitas versões sobre a desavença entre o governador e o Presidente da Assembleia. Havia muita crispação, Não é neste o momento ideal para analisar as causas desta crispação, mas esta crispação houve. Houve um desentendimento grande. Há quem entendia na altura que era uma postura do governador no sentido de reduzir a influência das tais duas associações dos respectivos líderes, da ADIM e do CDM. Há quem dizia que havia também conflitos por causa de uma eventual revisão da lei de jogo. Havia setores que pensavam que devia acabar o monopólio, a diversificação ou a liberalização da indústria do jogo. Enfim, há variados fatores de constrangimento relativamente ao desenvolvimento de Macau. E o futuro num território como Macau, nascido dos acasos da história, está sempre preso ao passado. Desde que a Assembleia Legislativa tinha sido criada em 1976, com 17 deputados, apenas 6 eleitos por sufrágio direto, a lista mais votada foi sempre a Associação para a Defesa dos Interesses de Macau, a ADIM, encabeçada por Carlos de Assunção. Em 1976, conseguiu 4 deputados. Nesse ano, a segunda lista mais votada foi a do Centro Democrático de Macau, que elegeu um deputado, Patrício Guterres. No terceiro lugar ficou o Grupo de Estudos para o Desenvolvimento Comunitário de Macau, que elegeu como deputado Jorge Rangel. 4 anos depois, na eleição de 1980, a ADIM voltou a ser a mais votada e eleger outros 4 deputados, uma vez mais liderados por Carlos de Assunção, que tinha sido presidente da Assembleia, cargo que haveria de continuar a ocupar. O segundo lugar foi mais uma vez para o Centro Democrático de Macau, mas o deputado desta força política era agora Jorge Neto Valente. Em terceiro ficou o Grupo Independente de Macau, que elegeu Lionel Borralho. De fora ficava o Grupo de Estudos para o Desenvolvimento Comunitário de Macau. A poucos meses de terminar a legislatura, Almeida Costa decidiu dissolver a Assembleia Legislativa. Na última sessão plenária, o presidente Carlos de Assunção deu por terminados os trabalhos, afirmando que aquela Assembleia não poderia ter melhor título de nobreza do que ter sido dissolvida. Sem dúvida que, em termos objetivos, foi um salto qualitativo enorme. A seguir à dissolução da Assembleia Legislativa, assistiu-se a um processo de modernização da máquina administrativa. A partir daí vieram muitos técnicos de Portugal, que contribuíram certamente para o desenvolvimento económico e social de Macau. Houve um movimento de modernização legislativa. Passos importantes, sem dúvida, foram dados. A questão que se coloca é, para dar estes passos, que são efetivamente positivos, havia realmente essa necessidade de restringir, de afetar, de diminuir a importância das forças políticas portuguesas locais? Esta é a pergunta que se deixa no ar e que só a história é que poderá responder. Como simples cidadão, tenho pena que entre portugueses tivesse havido um mal-estar tão grande, porventura o maior e o único da história de Macau, entre portugueses, para decidirem dar um passo no sentido de melhoria de funcionamento de todos os aspectos da vida social de Macau. Havia essa necessidade? Foi uma condição sine qua non? Acho que não. Dez anos depois da Revolução de 25 de Abril de 1974, Macau ainda se ajustava às liberdades que a democracia tinha trazido desde a longínqua metrópole, centro de lutas políticas e partidárias que também chegavam ao Extremo Oriente. Em Portugal, uma das figuras importantes no pós-25 de Abril foi Vasco Almeida e Costa. Depois de ter sido primeiro-ministro interino em 1976, em 1981 o oficial naval haveria de ser convidado pelo presidente da República, Ramalho Eanes, para ser governador de Macau. Almeida e Costa aceitou, dizendo-se consciente das dificuldades que o esperavam, como confessou aos jornalistas. Algumas críticas que saíram também em relação à figura do novo governador. Bom, não faço comentários, as pessoas podem emitir as opiniões que entenderem sobre essa matéria. É natural que haja discordâncias. Porquê que é natural? Porque, vivendo nós em democracia, seria estranho que houvesse uma unanimidade total quanto a estes problemas. Mas Eu, de qualquer forma, isso não diminui o meu entusiasmo e a minha determinação em assumir as minhas responsabilidades e em cumprir o meu cargo, enquanto nele estiver empossado. De todos os dossiers de meu conhecimento, ou vi que esteve com o Sr. General Meligídio há alguns momentos, qual acha que vai ser o mais dificultoso? Ui, são todos difíceis. Obrigam todos a uma grande ponderação. E não é a dimensão material dos dossiers, isto é, os quantitativos em jogo, que propriamente me levam a classificar os problemas como mais ou menos importantes. Então o que é? São os interesses de Macau, prioritariamente, os interesses da dignidade da presença de Portugal em Macau, o bom entendimento com a República Popular da China, o reconhecimento de que Macau é uma comunidade de negócios, um entreposto vocacionado historicamente para o comércio, e que sempre assim foi, e também uma encruzilhada de culturas. Ainda em fevereiro de 1984, dois dias antes da Assembleia Legislativa ter sido dissolvida, o governador Almeida Costa mandou publicar no Boletim Oficial alterações à lei eleitoral que abriam o recenseamento aos maiores de 18 anos que residiam em Macau, quer sejam portugueses, chineses ou estrangeiros. Pela primeira vez chamada a participar em eleições, podendo votar e ser eleita por sufrágio direto, a comunidade chinesa fez disparar o número de recenseados, recorda Lionel Alves. Foi um salto enorme de número de inscritos nos cadernos eleitorais. Obviamente que não foi só por mero efeito de um decreto-lei que a população chinesa foi-se recensear em massa. Houve, obviamente, uma movimentação política por detrás do contacto havido entre o governador e os representantes da comunidade chinesa de Macau. Naquela altura, os representantes que eram fundamentalmente a Associação Comercial, liderado pelo saudoso senhor Roine, mas todo o movimento, digamos, iniciou-se com a necessidade de alterar o ambiente político aqui em Macau. Nas eleições de 1984, o número de eleitores cresceu mais de 10 vezes relativamente às eleições anteriores de 1980. De 4.195 recenseados, passou-se 4 anos mais tarde para 51.454. O governo esperava que pelo menos 50% daqueles eleitores fossem votar no dia das eleições, 15 de agosto, uma quinta-feira, que naquele ano foi feriado para incentivar a participação. Havia 3 assembleias de voto, uma em Macau, outra na Taipa e outra em Kluane. Lembro-me que no dia das eleições, no Colégio Dom Bosco, por exemplo, nunca vi tanta gente a fazerem fila, chineses, macaenses, portugueses, pessoas conhecidas, outras anónimos, horas à espera nas filas e votarem. No dia 15 de agosto de 1984, votaram quase 29 mil pessoas, 56% dos inscritos. No sufrágio direto havia 22 candidatos para 6 lugares. Das 5 listas concorrentes, a mais votada, com quase 60% dos votos, foi a B, da União Eleitoral. Dos 6 lugares em luta, conquistou 4 que seriam ocupados por Carlos da Assunção, Mesquita Borges, Lau Chocová e Lionel Alves. Em segundo lugar ficou a lista A, Pró-Macau, Estabilidade, Convergência e Progresso. Conseguiu 14,5% dos votos, o que deu direito a um deputado, o comendador Alberto Dias Ferreira, empresário do têxtil. No terceiro lugar ficou a lista E, Flor de Amizade e Desenvolvimento de Macau, com 13% dos votos. Elegeu um deputado, Alexandre Rô, a surpresa das eleições. O que aconteceu e foi o despontar em 84, e a grande novidade não foi a eleição do deputado Alberto Dias Ferreira, que era apoiado, como disse, por alguns setores da comunidade portuguesa e também chinesa. Foi o despertar da comunidade chinesa jovem, liderada pelo saudoso deputado Alexandre Rô, que foi uma surpresa para todos, quando na noite das eleições vimos os resultados. Quem era este senhor? Ninguém o conhecia. E ele conseguiu bastante votos. E conseguiu ainda mais em 88, 4 anos depois, quando conseguiu, através da lista dele, eleger 3 deputados. 3 deputados. Foi, portanto, na minha perspectiva, 84, o início do despertar da comunidade chinesa mais jovem, da classe média relativamente mais educada, alguns quadros da administração, alguns quadros do ensino, não esqueçamos que o deputado Alexandre Ló teve muito apoio da comunidade católica de Macau, das escolas salesianas, etc. Portanto, este foi um fenómeno digno de ser registado. Depois de uma campanha que defendeu a localização dos quadros e reformas sociais e na educação, Alexandre Ho, falecido em 2009, entrou para a história há 33 anos ao tornar-se o primeiro deputado a ser escolhido pela via direta sem estar associado a qualquer força tradicional. O subdiretor da Escola de Hotelaria e Turismo foi um dos deputados que ajudou a alterar, pela primeira vez, a nacionalidade da maioria na Assembleia Legislativa. Entre deputados eleitos pela via direta, indireta e nomeados pelo governador, havia então 9 chineses e 8 portugueses. Mas apesar de terem passado a maioritários, os deputados chineses ainda estavam longe de dominar a ação política. Continuava o espectro colonial, entre aspas, de ser um órgão de governo, da administração portuguesa. Portanto, não fazia sentido um órgão de governo, expressão usada no Estatuto Orgânico, da administração portuguesa ser maioritário ou ser controlada pela comunidade chinesa. Apesar de numericamente, através do sufrágio indireto e através também de nomeação de um ou outro deputado nomeado, numericamente, depois de 84, esse pendor passou para o lado chinês. Mas em termos qualitativos, o Sr. Deputado Maman Kei, o Sr. Deputado Chutakei, o Sr. Deputado Peter Pan e outros não exerciam uma ação política, digamos, dominadora. Foi sempre uma ação política de equilíbrio, de estar no meio do Fai Chi, né? O Fai Chi tem duas pontas, de um lado o governador, do outro lado o Dr. Carlos Assunção, ou seja, a Assembleia Legislativa, e a comunidade chinesa estava no meio a tentar fazer os equilíbrios. Estes equilíbrios de que fala Lionel Alves estiveram de resto na base das movimentações que se seguiram à dissolução da Assembleia e que levaram à criação da lista União Eleitoral. Com a benção de Pequim, chineses e portugueses entendiam-se e aliavam-se na corrida à Assembleia. Felizmente, houve do lado da comunidade chinesa um apoio à comunidade portuguesa, concretamente ao Dr. Carlos Assunção, e houve, digamos, movimentação política, negociações, até, salvo erro, houve uma viagem, a primeira, do presidente da Assembleia Legislativa, Dr. Carlos Assunção, à China, falou com os altos dignatários da China, salvo erro, o que liderava os assuntos de Macau no Conselho de Estado. E depois deste regresso, passado alguns meses ou algumas semanas, iniciaram-se as negociações para a formação de uma lista eleitoral constituída por membros da comunidade portuguesa e por um membro da comunidade chinesa, concretamente o Sr. Lau Xiaohua, mas todos outros, à altura, a composição máxima eram 6 deputados para cada lista, portanto 5 da comunidade portuguesa e 1 da comunidade chinesa. Para Lionel Alves, vingava o entendimento correto do que era preciso fazer para se manter a estabilidade em Macau. Isto é fruto de uma negociação, de um consenso, de uma análise correta daquilo que de Macau devia ser em termos políticos. Falava-se muito na altura que Macau, em termos políticos, era uma cadeira com 3 pés. Tinha o pé de Portugal, que é o governador, tinha o pé da comunidade macaense e portuguesa que é residente e outro pé é a comunidade chinesa. Um banco só com 2 pés dificilmente poderia aguentar-se, não, dificilmente teria a tal estabilidade necessária para que Macau conseguisse desenvolver em termos sociais e económicos. E o nosso logo, o nosso símbolo eram 3 flores, Samtuefa em chinês, eram 3 flores, para corresponder exatamente a essa ideia política dos 3 pés da cadeira. Lionel Alves destaca um sinal de inteligência por parte de Pequim, a valorização do papel da comunidade macaense. No final desta história toda, Pequim entendeu que a comunidade portuguesa de Macau não pode ser afastada do processo político. Na altura ainda não se iniciou o processo de transição, mas obviamente para os líderes chineses isto seria uma questão de prazo. E para este processo político ser estável, ser harmonioso, ser inclusivo, nenhuma das partes poderia estar de fora. Daí que entendo como um sinal muito inteligente da parte dos líderes de Pequim, no sentido de estabelecerem as pontes entre chineses e portugueses residentes em Macau, para em conjunto remarem contra a maré, que na altura era bastante adversa, ou pelo menos um processo relativamente conturbado por causa destas crispações pessoais e políticas, e as eleições de 84 de facto conseguiram alterar esta imagem. O entendimento de Pequim ficaria patente na lista que Carlos de Assunção liderou a União Eleitoral. Em 1984, o jornal The Standard, de Hong Kong, escreveu que a candidatura nasceu de um compromisso entre Carlos de Assunção, o governador Almeida Costa, e O Cheng Peng, o gerente-geral da Namkong, empresa estatal chinesa e representante de Pequim, em Macau. Teria sido no almoço no Hotel Excelsior, onde esteve também Ma Man Kei, então presidente da Associação Comercial de Macau, que estaria a servir de intermediário. O jornal avançava que o acordo determinava que Assunção teria que cumprir certas regras e que, se o fizesse, contaria com o apoio da China nas eleições. Entre as regras estava que Assunção não pudesse vetar propostas de lei apresentadas pelo governador à Assembleia. Tinha sido este, de resto, o motivo da dissolução da anterior legislatura no início de 1984. Outra regra seria que Assunção não podia fazer propostas que abrangessem o âmbito dos poderes do governador. Mas, em vez de um acordo hoje, Leonel Alves prefere falar num consenso. Um consenso, certeza, que houve. Se foi um acordo escrito, acho que não. Mas houve um consenso, certeza, e que depois levou a que houvesse negociações que duraram algumas semanas, exatamente no local onde estamos aqui a falar, que era o antigo escritório da Namkong, na Avenida Almeida Ribeiro, no entroncamento com a Avenida da Praia Grande. Houve, portanto, negociações, os jornais refletiam isso. Já depois das eleições, na edição de 31 de agosto de 1984, em declarações à revista de Hong Kong, Asia Week, Carlos de Assunção confirmou que tinha havido um encontro revelado pelo jornal The Standard, dizendo que, obviamente, tinha sido abordado pela comunidade chinesa para unir esforços em nome da estabilidade e da prosperidade de Macau. Assunção confirmou também a existência de um acordo escrito, mas recusou-se a comentar o conteúdo. Mas apesar do acordo, eleita a Assembleia, a luta continuou. 84 a 88, o primeiro mandato, digamos metade deste mandato, foi a continuação da luta política. Houve debates muito acesos entre nós. Do outro lado estavam os deputados nomeados do governador. Houve alguma crispação, houve muito debate democrático. Para nós isto é normal. Houve projetos de lei que nós apresentámos que causaram bastante burburinho. Um deles foi a lei da anticorrupção, outro projeto de lei sobre a fundamentação do ato administrativo, um projeto de lei sobre a criação do Alto Comissariado contra a Corrupção. Portanto, foram diplomas bastante polémicos e suscitaram, portanto, um debate político muito, muito intenso. Os tempos tinham mudado em Macau. Depois de ter sido a sensação das eleições de 1984, 4 anos depois, Alexandre Ho haveria mesmo de liderar a lista mais votada, conquistando 3 deputados e acabando com a hegemonia de Carlos de Assunção, que conquistaria os outros 3 lugares eleitos pela via direta. Mas o fulgor de Alexandre Ho haveria de perder-se em 1992. 92 foi o ano em que o deputado Alexandre Ho não teve um resultado eleitoral muito favorável, e em contraposição nasceu o fenómeno Mekong Chong, o único deputado. Lembro-me, na altura eu era apoiante da lista da engenheira Susana Chau para o sufrágio direto, e andávamos a colar cartazes pela cidade fora. E vimos que no local reservado para a lista do senhor deputado Mekong Chong, o que é que estava lá? Uma fotografia de passaporte dele, do Mekong Chong. Não havia cartaz, não havia dinheiro, se calhar, para fazer grandes cartazes, mas é que tinha uma folha A4 com a fotografia dele, fotografia de passaporte. Já sabíamos que poderia ter votos suficientes para ser eleito, precisamente da classe média, da classe jovem, da classe das pessoas muito ligadas ao mundo do ensino, sobretudo católico, Portanto, Macau iniciou um outro ciclo a partir de então. Mas Leonel Alves identifica outro fenómeno que começa em 1992, a corrupção eleitoral. Em 92, o eleitorado chinês, esmagadoramente dominante no colégio eleitoral, promoveu um outro facto político, que é a eleição de um deputado também relativamente desconhecido ao nível político, talvez na comunidade de negócios não fosse assim tão anónimo, mas ao nível político era um desconhecido, um deputado de apelido Chan, nome completo já não me recordo, era conhecido mais pelo nome com alcunha em cantonês, Tai Kok Chan, o Chan tailandês, que conseguiu eleger dois deputados, conseguiu votos suficientes nas eleições de 92, eleger dois deputados. O segundo da lista estava tão surpreendido e tão inesperado que na noite das eleições nem sequer estava em Macau, estava em Hong Kong. Voltou à pressa, depois de ter recebido os telefones, voltou à pressa para uma conferência de imprensa ou para falar com alguém. E como é que isto aconteceu? É o fenómeno da corrupção eleitoral. Portanto, a corrupção eleitoral, a meu ver, o primeiro sinal sério e que aconteceu na realidade, deu-se com as eleições de 1992. Falava-se na altura, entre os chineses, Saitaiha é comprar um prédio, comprar os eleitores num prédio, já dava, de um ou três prédios, né, do bairro Yaohon, por exemplo, já dava para ter 2.000 ou 3.000 votos. Não é? Portanto, isto foi o fenómeno que aconteceu em 90 anos. Mas apesar do fenómeno da corrupção eleitoral que se manifestava em 1992, seguia à velocidade de cruzeiro a era política que tinha começado em 1984. Apesar dos diferentes contextos, Leonel Alves diz que há 33 anos aprendeu uma lição que continua a ter importância para a Assembleia Legislativa de hoje. A Assembleia Legislativa, dessa altura, tinha uma função de política de contraposição ao poder do Executivo. Essa lição aprendi até hoje. Em Macau, ou talvez em qualquer parte do mundo, um Parlamento ou um órgão de governo para ter o raio de ação, a sua função e a sua importância na sociedade, essa importância tem que ser conquistada. Não basta o Estatuto Orgânico de Macau ou, hoje, a Lei Básica, dizer que um determinado órgão tem determinadas competências. Não basta isto estar escrito no papel. É preciso que os que fazem parte desse órgão de governo conquistem na prática o seu âmbito da ação. Isto aconteceu exatamente em 84 até 99. A Assembleia Legislativa, mais importante, menos importante, portanto, o pendor de um lado ou do outro, dependia, sobretudo, do papel do Presidente da Assembleia Legislativa. E nesta história, o Presidente de quem mais se falou foi Carlos de Assunção, o homem a quem Leonel Alves chama de mestre, e que fazia convites irrecusáveis. Recebi um telefonema do Dr. Gás de Sessão para aí às 11 da manhã, para em 10 minutos decidir se concordava em ficar com ele na lista eleitoral. Nunca tinha pensado nisso? Nunca pensei. Aliás, tinha chegado em agosto de 82, foi um período difícil da minha vida. Meu pai faleceu em outubro de 82, 83 estava a dar os meus primeiros passos da vida profissional, e logo em fevereiro de 84 houve a dissolução da Assembleia Legislativa. Nunca no meu patamar, no meu horizonte profissional ou de participação cívica, teria pensado em participar na Assembleia Legislativa, nos trabalhos da Assembleia Legislativa, com 27 anos de idade. Seria ainda muito, muito jovem. E muito menos pensava que ia ficar lá 33 anos. Jamais, porque quando disse ao Dr. Carlos Assunção que precisava de 24 horas para refletir, ele deu-me apenas 10 minutos, e na altura não havia telemóveis, não conseguia falar com ninguém, e a minha mulher estava a trabalhar, não conseguia falar com ela, e em menos de 10 minutos, está aí ao oitavo minuto, recebi o telefonema no escritório: então, qual é a sua decisão? Bom, disse, obviamente, que concordava em fazer parte da lista liderada pelo Dr. Carlos Assunção, porque o Dr. Carlos Assunção era o meu mestre, era o representante dos portugueses macaenses de Macau, uma honra para mim poder acompanhá-lo e aprender com ele, mas muito jovem, muito desconhecedor da realidade de Macau, não tinha experiência legislativa, nem sabia, enfim, o modus faciendi da Assembleia Legislativa de Macau. Estava no início da minha carreira, tinha que dividir, a partir de então, metade da minha, do dia útil era metade na Assembleia Legislativa, outra metade no escritório. Foi um período difícil. E pensei que poderia cumprir um mandato de 4 anos, porque considerava isto como uma missão, um serviço público a prestar a Macau, em substituição do serviço militar. A missão acabaria por durar 33 anos. Foi só em 2017 que Leonel Alves decidiu abandonar a Assembleia Legislativa, para a qual foi eleito deputado pela via direta em 1984 e 1988 e depois sempre pela via indireta a partir de 1992. Agora diz que é tempo de dar lugar a novo sangue. Depois do dia 17, logo se vê. Este trabalho foi escrito e realizado por Hugo Pinto.